Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais, eu sou o Joel Suki. Eu esqueci a minha frase. Meu Jesus Cristo. Eu sou o Joel Suki e... Acabou o cast, né? É, não, ele tá evitando o Thanos aí. Meu Deus. Eu acho que essa é uma das piores entradas que eu já vi. Aqui é Joel Suki e vamos fazer um explicando o final do Guerra Infinita. Agora sim. Né? Aqui é o Júlio e o Joel é um cara e o Thor é um homem. Ele vai. Tu tá elogiando o cara. Eu sou o Groot. Só isso. As aberturas tudo pai, né? Sabe? O cara voltou enferrujado, né? Muitos anos aí sem gravar. Eu sou Giovanni Araújo! Fui largado, me encontraram no meio da geladeira, perdido, abandonado, o João me salvou! É tipo aquele sanduíche, né? Que o cara tá com fome, aí. É só o que tem, né? Agora que te encontrou. Agora me diz uma coisa: a tua treta foi com o Júlio ou foi com o Joel? Ih, rapaz. O Júlio, sabe? O cara que a gente briga aqui no cast é somente o Júlio, não é aconselhador. Caramba, Joel, como é que é isso que entrou aqui agora? Entrou um ninja agora. Quem é você? Cadê, mano? Aí. Fala aí, Manel, tua frase aí. Ei, pera aí, que tá equivocado aqui. Aqui é São Luci. Voltamos aos sucessos. Só meio de música não, né? Realmente todo mundo ali tá com frase paia, viu? Cara, vamos fazer de novo, cara. Isso tá horrível. Não, tá massa, tá massa. Tem que tá massa, assim. Só você, meu Deus do céu. Você tá um padrão de asilo e de culhambação, cara. Pelo amor de Deus. E hoje a gente vai falar sobre Vingadores Guerra. Não. Vamos fazer um explicando Guerra Infinita, o final. Vamos deixar o irritado. Olha, eu que saí de Fortaleza, agora estou desbravando a terra soterapolitana. Poxa, agora o Giovanni é o Pantera Negra, né? Pantera Negra. Pantera Negra, pô. Tô viajando. Não, Pantera Negra, tu é. Manuel, eu tô quase um ano aqui em Salvador, Manuel. A farda dele é preta, né? Do Pera aí, velho. Eu tô quase... Tu tá em Salvador, mano? Tô, porra. Não sabia, não, é? Não, mano. Sabia. Mas nós sabemos que dia é hoje, mano. Tá mandando jogando LOL, mano. Eu tô indo em Salvador. Vou trabalhar em Salvador. Falei com você. Tu lembra, não? Não. Eu não lembro nem o que eu comi. Achei massa o Giovanni, ó. A gente assistindo aqui nas sessões aqui de meia-noite. Lotado, mano. Lotado ali dos Vingadores, todo mundo comprando os ingressos. Aí o Giovanni manda uma mensagem, mano, pro grupo. Fala, ei, mas aqui tá bem vaguinho, mano. Vazio, cara. Eu fui no cinema que teoricamente é pra dar movimento. Não tem ninguém, cara. Tá tudo não, mas pera aí, mas tu quer dizer que na estreia do Vingadores, na Bahia, não deu ninguém? É isso que tu quer dizer? Bom, final de semana que anterior foi da Ivete Sangalo, tem que nem alguém tivesse cansado. Tá todo mundo casado que a senhora tá de Ivete, porra. Estreia do Vingadores depois do final de semana de Ivete, fodeu. E se tivesse os Vingadores baianos aí? É o Ivete Sangalo. Xande, né? É o Carreta Furacão, né? Carreta Furacão. É o Chiclete com Banana, é o Homem de Ferro, né? Ei, mas falando de... Gente, ó, falando de sessão lotada aí, aqui no Rio foi quase impossível comprar ingresso pro dia, mano. É, tava foda, mano. O cara no ingresso.com direto acabou mais rápido que o Rock in Rio, Baito. O cara Manel, tentando comprar o ingresso. Manel aí, ele não antes de botar o ingresso no pra pagar, eu já tinha vendido o próprio ingresso que o cara tinha comprado, mano. Aqui, uma semana depois, eu tava num dia de semana normal, tinha saído do trabalho, ia assistir um Lugar Silencioso, mano. E eu não consegui comprar ingresso porque tava lotado pra ver os Vingadores, mano. E já fazia bem, tava com duas semanas e pouco já tinha estreado. É, mas eu também tava nesse clima aí, quando eu fui comprar com o Joel aí, mano. É, eu tava foda, nessa, viu, nessa situação aí. Como é que foi a série, mano? Duas semanas, mano. Achei a galera lotado, mano. Vou dar um exemplo pra vocês. As sessões, tô vendo agora aqui as sessões. Daqui uma semana, tudo tranquilo aqui em Salvador. Tudo light. E, mas lá, hein, ô Joel, mas lá em Salvador, o filme do Edir Macedo, o primeiro pregador, tá lotado. Primeiro pregador. Eu juro pra você. Todas as sessões foram full até o dia 25 de meia-noite. Eu olhava no ingresso.com, não acreditava. Tudo lotado. Não tinha nem vaga. Se eu quisesse assistir o filme, não tinha vaga pra mim. A segunda assistida, mano, que a gente, que eu fui com o Manel, acho que tava lotado, mano. Aí eu cheguei assim, ei, Manel, tem mais IMAX não, viu, mano? E não tinha mais, era cinema nenhum, mano. É, macho, eu fui procurar nos outros shops, não tinham, doido, mano. Macho, eu vou assistir no primeiro final de semana. Mas eu tive que assistir no 2D simples, viu, mano? Não tinha canto nenhum, não. Eu comprei na sexta, pra assistir no domingo, e só tinha sessão 2D. Ei, mas essa putaria do Neto, mano, foi putaria demais. Não tem como, não. Neto é o Júlio, mano. Cara... Acho não, Neto. Né? Aí o cara fala assim, Neto, vamos comprar um PS4 jogar agora. Eu falo, não, tá massa que o PS1, o Breath of Fire tá doido. O pior que o Neto é desse jeito mesmo. As sessões tudo lotada, mano. Vingador, não dá pra assistir não, não sei o que e tal. É o Neto, ei, mas achei aqui um torrentezão só o filé, mano. O cara... Qualidade, ele fala ainda. Ei, Joel, RMVB, ó. Assim, e aí, né? A qualidade tá boa. Aí, macho, tá 8 de 10. 8 de 10. O que é 8 de 10? Ô, putaria. A primeira vez que eu fui assistir, mano. Tá pensando, macho. Dá pra que ele tira esse número, mano. De 8 de 10, mano. Qualidade, ó. E a dublagem coreana. Olha o aí. Aí, Reto, o filme tá massa? Vi metade hoje, vou ver metade amanhã. Ó, tá aí, cara. Cara, esse filme tipo um seriado, né? Não, mano. O massa foi perguntando assim, ei, macho, e é o filme mesmo? Ele é não, macho, é uma câmera dando doideira, mano, só a massa qualidade. Meu Deus do céu. Já tá o Júlio, mano. Depois eu saí, eu fui comprovado, mano. Mas na sessão de meia-noite que eu tava, mano, tinha uma mulher que tinha comprado uma caixa zona de Habib's, né? Aí ela tava assim, né? Tava uma galera assim na minha frente, mas essa mulher com a caixa. Aí ela esticando a mão, frescando, não sei o que, com a caixa na mão. Aí ela deixou derrubar, mano. Metade das esfirras, mano, da caixa. Deixou Opa derrubar no chão. Aí, falando assim, ó, tá a metade do Thanos aí que... Um cheirozão de carne moída no cinema. Agora, gente, vou falar a verdade. Olha, eu ia pra essas sessões de meia-noite lá em Fortaleza. É cada alienígena que vai, cara. Que eu tenho certeza que tem outros caras de outro planeta, cara. Ei, doido, teve aqui promoção aqui. Se tu fosse de cosplay, o ingresso era grátis, mano. É, não, é mas... É doido, mano. Aí Ora, sim. Não. Aí o Manel ia de Homem de Ferro, de... O Manel e aquela peruca loura do carnaval, né? Não, eu sou Capitão América, pô. Ele levou o martelo, de martelo, meu Deus do céu, divisão do cara inferno. Com martelo, aqueles martelos de pedreiro, né? Aqueles... Vai contar a saga do ingresso aí, João, vai todo. Não, aí a segunda assistida que eu fui com o Manel é que foi putaria, viu, mano? A gente comprou no ingresso.com, não foi, Manel? Compramos na internet, né? Pra ter noção, teve que comprar na internet, só pra... Começar. No cartão de quem, João? Eu no meio. Só uma pergunta, o Manel pagou? Olha o calotezão vindo aí, João. Ei, só uma pergunta, o Manel pagou? Pagou não. Lógico, macho. Eu sou um cara de palavra, mano. Eu não acredito que vocês dois sim. Pagou. Levou umas 3 horas pra ter certeza que ia responder. Eu não acredito que vocês dois foram e não levaram o Lulu, mano. Levaram, mano. O Lulu não, o André. Levou o André. O André é o mascote dos cinemas. É, Joel, e a gasolina foi rachada também? Ou quem bancou a gasolina pra ir? Aí a gasolina já tinha no carro já. Tá ali, a gasolina já tinha no carro. Não precisou botar nada. Ei, macho, o mais massa foi o estacionamento, mano. Quando o Joel foi pagar o estacionamento, aí eu só entregando pra ele R$3,50, que foi o troco. É a metade do Thanos, né? Deixei ali pra imprimir os ingressos, né? Lá no cinema, né? Chegamos lá, mano, com acho que uns 20 minutos, mano, pro filme começar. Aí, não, vamos tirar aqui os ingressos no autoatendimento, né, e tal. Que falta faz a lan house do Manel, o cara podendo ter impresso lá. É, mas... É! Bons tempos, viu, mano? Fui tirar o ingresso, não saiu o ingresso. Ah, puta que pariu, mano. Tem que ir lá na bilheteria. Quantos minutos pro filme começar nessa putaria aí? Aí faltavam uns 15 minutos pro filme começar. Ixi, os caras vão na espinha, mano. Tão doido. Aí lá e vai, peguei ali a fila zona ali na garapa, zona ali do... Cheguei lá e aí meu ingresso não saiu não, não sei o que. Aí a mulher tirou assim, poxa, deixa eu tirar aqui. Quando ela olha no sistema, eita, o ingresso já tá impresso. Como assim, macho? Tá impresso aonde? Não, tá aqui, ó. Aí ela virou o computador, né, assim... Aí, caralho, vocês se ralaram todinho, se fuderam pra chegar e não vão conseguir... entrar no cinema, tá piorando a situação. Aí vai lá, né? Aí, não, tá aqui, ó. Aí, impresso, ingresso já impresso na tela dela. Uma rapaz. Aí ela, não, tu tentou tirar onde? Eu tentei tirar na máquina. É, então tem que ir lá com um cara com a chave pra abrir, porque eu acho que teu ingresso tá preso lá. Isso já tá rolando há quantos minutos já? Rapaz, faltava uns 10 minutos pro filme começar. Caralho, eu já ficava em louco, eu já tinha lutado com aquela lá do ovo. Já, tava, o Manel já tava dentro, tava já. A mulher no hotel, aí a tela quase ficou no pé, tum, tum, 24 horas, o tempo passando. Aí cortou a cena, o Manel olhando pra hora direto no celular, esse baita não vai vir não. Eu tinha 24 horas mesmo. Caralho, é muita coragem, cara. Eu já tinha feito escândalo, já tinha quebrado metade da cidade já. Sem sacanagem, cara. É, isso aí foi o cúmulo da sacanagem, eu também acho. A gente foi com o cara, né, pra tirar um mestre das chaves pra tirar o ingresso, né, dentro da máquina. O cara tipo o chaveiro do Matrix, é o cara vindo assim, protegido. Aí o cara foi lá, né, e abriu a máquina e... Ei, teu ingresso não tá aqui, não. Puta que pariu! Não acredito que fizeram isso com vocês. Puta merda, mano. Aí voltamos lá pra bilheteria. Ei, o ingresso não está lá não e tal, chama o gerente. Aí nisso aí o filme, né, já começou o filme. Puta que pariu, macho. Puta merda. Eu lá assistindo e o Joel lá fora. Eu já peguei isso, não foi mais não. Foi bater uma. Aí chegou o gerente. Ei, o que foi que aconteceu? Explicamos a história lá pro cara. Aí o cara, beleza. Aí mexeu no computador, sei lá, no iniciado do computador. Saiu os ingressos. Puta que pariu, macho. Não acredito que eu fiquei esse tempo todo indo pra lá e pra cá, que não, mano. Que sufoco do caralho, gente. Pelo amor de Deus, cara. A gente chegou, tava o Loki falando... Né, a gente tem o Hulk aqui, aí... Blá, blá, blá, blá. Mas tá aí... falando sério, vocês perderam tudo isso do filme? Oi, mano. Aí eu perdi ali eu o logo da Marvel. Eu pedi meu dinheiro de volta. Eu bati o pé, fazia barraco, pegava meu dinheiro de volta. Eu não vi o logo da Marvel, foi mesmo que nada. Ah, eu, Joel, nesse momento aí o Neto tá só fazendo joinha do PC em casa. Vendo no torrentzão, podendo voltar a hora que quiser. As palavras do Neto, bandidioso. Qualidade zona 8.8 de 10. Bandidotário, eu tô vendo de 8 de 10. Tô vendo em legenda coreana, bandidotário. 8 de 10, 8 de 10. 8 de 10. O começo do filme é foda demais, viu, mano? Já começa na chibata. É o melhor pré-crédito de toda a Marvel, né, mano? Ave Maria, velho. Já começa na chibata, velho. Já... Parece até um anime que já é direto do Thor, né, mano? É continuação, mano. Thanos já chegando, botando pra lascar logo todo mundo, mano. Eles já deram uma estilingada violenta com o Thanos, certo? E não vai ter como usufruir mais essa ameaça. Então, a Marvel, a gente sempre questionou da Marvel se ela tinha bons vilões, certo? E é diferente que a DC tem vilões até demais, porque vamos falar a verdade, se você soltasse o Zod no primeiro Avengers, os caras iam sofrer na mão dele. Pode ter certeza de o Zod com a equipe dele ia botar os Vingadores iam suar pra pegar o Zod, certo? Comparando, o cara é um kryptoniano, iam sofrer pra segurar o cara, certo? Então os vilões sempre foram da DC, foram excepcionais. Então, por exemplo, a Mulher Maravilha enfrentou principalmente o Deus da Guerra, o Ares, cara. Então, cada um tem sua exponencialidade. Se fosse o que é mais massa desse filme, João. O que é mais massa desse filme é que tu tinha que provar que o Thanos era uma ameaça, né? Porque aí tu bota o cara pra espancar o Hulk logo na primeira cena, mano. Exatamente. Os caras deram uma estilingada assim, seguinte: vocês estão reclamando de vilões da Marvel? Toma! É, botaram, eu acho que foi bem isso aí mesmo. O Thanos, mano, ele não é um personagem mega conhecido, não, mano. Conhecidão, assim, de... Ah, agora todo mundo conhece. Thanos, mas esse negócio da gema aí, macho, sempre foi muito conhecido, mano. Pra mim, assim, o jogo mais conhecido do Nintendo era esse, mano. Os poucos contatos que a gente tinha tido com o Homem de Ferro antes desses filmes eram desse jogo lá, da Guerra das Gemas. Vamos tira a turma do gamer, vamos falar o resto com todo mundo, o povão. Ninguém lembra que é Thanos, não, cara. Vilão da Marvel. Mas ele também não é tipo um vilão oculto, assim, que ninguém conhece o cara. Sei, ele é um cara, ele tá ali no meio termo. Não, ele tá lá, mas não é tão conhecido. Não tá lá, é. Eu acho, mano. É, mano. Eu acho que o Apocalipse, mano, é mais famoso do que ele, viu? Tem até novela na Record, cara. É. Aí. Caralho, já começou a baixar. Pra que foi da corda? Estou dizendo. Se assim, vamos botar na cabeça assim: um grande vilão que estampa uma camiseta antes do Thanos. Você não tem, cara. Vou botar o universo do Homem-Aranha. Se for fala botar aí, o universo. Mano, eu vou dizer desse fala aí, time fala aí. Vixe. Diga! Quando é o dia que eu falo. Fala aí. O grande vilão que eu iria botar na estampa da camisa, que eu já vi pra vender, eu vou comprar bem ali. Uhum. É o jacaré do Homem-Aranha. O jacaré. Primeiro é o jacaré. É um lacarto. Tá ligado? O jacaré do Homem-Aranha. Não é desse. Não, gente. Jacaré do Homem-Aranha. Vou dizer pra vocês. O Abutre é mais ameaçador hoje como vilão por exemplo, o Abutre. Você lembra do Abutre do Homem-Aranha? Você lembra muito bem dele. O Abutre foi massa também. Pois é, porque eles começaram a falar: caramba, vamos ter que acertar. Porque até então, o grande vilão que a Marvel tinha colocado foi o Octopus, que passou ainda no primeiro Homem-Aranha. Que nem era da Marvel. É, era da Fox. E o mandarinzão. Vixe, mandarinzão. Só o Loki, né? Loki foi. Mas o Loki virou um anti-herói. Não, mas o Loki, mas quando ele foi vilão, ele foi muito bem. Tá? Nos dois filmes, na verdade. Vamos dizer o seguinte: o Loki até então não era daquele de você estampar na camisa. Entendeu? Mas o fã até doido, mano. Tem uma quantidade de fã grande, mano. Tem uma quantidade de fã absurda, mano. Não, gente, tô dizendo que você não lembrava botar numa camisa. Esqueça que eu tô filme de filme. Você não lembra do Loki. O Loki não é um grande vilão. Nunca foi um grande vilão. Ele era meio ambíguo, né? Assim, ele era tipo o Vegeta, mano, do Dragon Ball, mano. Loki. Boa comparação. Achava massa, o cara é mal, mas beleza, né? E tal. Não, ele é vilão, ele é, mas ele não é um cara mal, igual o Thanos quer destruir o universo, não, ele só quer ser o líder. Não, mas o Thanos não quer destruir o universo, não. Ele só quer o equilíbrio. Ele só quer exilar metade pra todo mundo ficar melhor. Ei, Mariel, por que o Heimdall mandou o Hulk pra Terra e não mandou o Thor? Com o último suspiro de vida dele, diz aí. Por quê? Ora, porque o Hulk morre, mano. O Thor ali não morre, não, mano. Ixi. Morre aonde, mano? Ah, sim, entendi. Tô dizendo, o Hulk, ele ia voltar a ser humano e ele vai morrer ali. Porque ele era fuleirazinho, ele é humano, né? Ele ia morrer. Ah, sim. E o Thor também sobrevive no espaço, né? Pois é, e o Thor, ele, o bicho machucou o Thor ali, machucava indestrutível, mano. Agora, uma coisa que eu vi, quando eu bati o olho, eu vi, vixe Maria, mano. A primeira vez que aparece o Thanos, que eu vi, vixe, mano, os caras conseguiram fazer, mano, de um jeito bem foda. Thanos, mano. Uma coisa chamada Disney, eu tenho uma coisa chamada dinheiro. Entendeu? E outra coisa que era preocupante, que cada aparição do Thanos era um visual diferente, né? O queixo era diferente, e a armadura era diferente, o trono só não mudava o trono, né? Mas o Thanos ali tá bem feito. De um filme pro outro ele tem menos pregas, né, na cara, assim. É, o queixo não tem o furinho, né? Aí, o Hulk vem pra cima do Thanos, né? Aí aquele filho de Thanos grandão lá vai pra cima, aí o cara não deixa ele, o papai se divertir um pouco, né? Deixa o papito se divertir. É doido, mano. O Thanos detona o Hulk, maluco. Só de aí viando, o papinho se... É, mas aquela briga ali foi massa, viu, doido, mano? O Thanos igual boxeador, né? Só desviando, igual o Rock Balboa. E aí o Loki morre, né? O Loki mata o Loki. Eu até agora não sei se o Rock morreu. É, ele não morreu, não. Todo mundo sabe que ele volta. Vamos começar logo. Gente, já são 11 horas da noite. Já tô começando a... Já vai sair o Giovanni, vai entrar o doidão. A última aparição do Loki aí foi doideira. O bicho tava do lado do Thor, né, mano? O cara achando que ia pro lado do Thanos e ele ajudou o Thor, mano. Foi enfiar a faca na garganta do bicho. A morte dele é sinistra, mano. A morte dele ali, o cara com o olhão vermelhozão assim. A tapioca desceu seca. É doido. Nessa parte aí entra aquele negócio, né? Que todo mundo que morreu nesse filme vai voltar. A verdade é essa, vamos sacar. Não, é o seguinte, gente, não volta. Parênteses, só a massa. Volta, mas tu acha que os caras. E vai Pantera Negra 2 vai ser feito com o seu Pantera Negra? Ah, Pantera volta, mas o Loki, será que volta? Volta tudinho. Só que não vou dizer. Aí, macho, presta atenção, mano. Aí, na verdade. Vai, presta atenção agora. O cara diz assim, ó. O cara diz assim: não, eu sou o deus da mentira. Então você tem que confiar em mim. Confia em mim, eu sou o deus da mentira. Parece, sabe aquele marido sacana, bêbado, que a mulher pegou o cara fazendo merda, ele diz: mulher, eu nunca traí você, eu sou um cara inocente, o que estão fazendo, estão inventando história de mim, isso é calúnia. É igualzinho marido presepeiro. Você sabe que o cara tá fazendo merda, mas se lascar, bom, o cara tem que negar, né, cara, tá certo. E aí depois dessa parte, né, mano, o filme não para não, mano. Ei, Joel, e a Marvel é tão gênio que eles usam o melhor que eles têm, né? Aí aquela cena do Hulk caindo na mansão do Doutor Estranho é igualzinha da HQ, só que eles trocaram o surfista prateado pelo Hulk, mano. Os caras são muito inteligentes, mano, é doido. Os caras saem ali de uma cena de ação foda ali do começo, já entra em outra, Uma maior ainda. Me deu. Homem de Ferro, Doutor Estranho, o Hulk, que não quer se transformar, o Homem-Aranha, o gordinho lá, o Wong, né? Meu irmão, que luta zona foda, mano. E todos eles contra dois caras, né? Dois filhos rei do Thanos, né? Pra ser... Porque sempre que o Doutor Estranho é muito poderoso, né? Deu pra ver no Thor 3, né? Que o Doutor Estranho tá num nível de poder absurdo. É, no Thor 3 ele já tá poderoso. E botaram um telepata pra lutar com o cara, mano. Até doido, o cara é muito poderoso também, mano. Só que o pior é isso, mano. Porque é o que eu vejo gente falando. Que ele não tá nem no máximo do poder dele, não. Vale a gente, mas se ficar, perde a graça também, né? O cara vai ganhar. O False Ebano ali é forte, viu, doido, mano? É doido. Não tem o que reclamar dos filhos do Thanos, cara. Um é melhor que o outro. A única coisa ruim que o filho do Thanos é uma coisa recente, né? Não é uma coisa da turma da antiga, que tal, que até então o Thanos não tinha filhos. Você sabe que essa coisa recente, veio pra cá, acho que 2013 pra cá, acho que veio. Certo. O Thanos é igual o Catra, Mr. Catra, cara, cheio de filhos, não. Não. O Thanos não tinha. Gente, o Thanos clássico, criado nos anos 60, não tinha filhos. Era ele que ia à morte. Primeiro de tudo, coisa mais importante que tem que ser mencionada é que as joias foram nerfadas. O Thanos foi nerfado pra poder ficar no nível do universo atual, mano. E ele tá... O Thanos... A manopla foi nerfada, que a manopla não aguenta usar todas as joias. Tudo foi diminuído pra poder se encaixar no universo, mano. Não tem como comparar o Thanos do quadrinho com o Thanos do filme, não. E eu acho que o objetivo do Thanos ainda é mais palpável nos filmes, viu? Porque... Pronto, o objetivo do Thanos porque o do quadrinho, ele quer comer a morte, apaixonado pela morte, aí quer dar metade do universo pra morte. Gente, vamos lá. O Thanos é referenciado como um titã. Tanto é que até a turma, titã louco, aquela coisa... Já no filme não se encaixa o termo titã louco. Ele enquadra como um líder, um grande poder, que achou que a verdade dele era a maior. Achei massa, foi o Manel, o Thanos tava explicando, né? Pegar ali as joias do infinito e a manopla pra destruir metade do universo, porque senão vai acabar os recursos aí, mas... Aí o Manel, assim, é mesmo, né? O Manel do meu lado. Não, mas a ideia é essa. Faz todo sentido, macho. Gente, se você chegar agora aqui e botar na cabeça assim, tirando o fato absurdo... Mas faz sentido. Se você chegar assim, você para assim, porra, realmente... Aonde não come dois, mas dá pra comer um, é melhor matar um. Só que não seja um meu parente, meu amigo, seja um parente do vizinho. É aquilo que no mundo corporativo fala, primeiro os meus, depois os seus, né? O mundo corporativo é tão filho da puta que o cara pensa primeiro no emprego dele pra depois defender o emprego dos outros. Então, o que eu posso dizer pra você é assim, é a mesma coisa. Tá entre dois caras, eu tenho que defender o meu pra ficar sobrevivendo. Como ele disse, é como ele... Eu acho que foi o Joel ou foi o André que disse. Disse, ah, mas se fosse... A família, né? A família do nego, né? Como tu tá dizendo aí. Ah, não sei, o meu é o... tinha que ser, velho. Todo dia vai morrer mesmo um dia. Hein, Joel? Na casa do Manel é um PC pro Lulu, pro André, pra ele. Quem tem que morrer pra usar? Oi. Óbvio, podia ser o Lulu, podia ser o André. Mas agora entra o seguinte, eu vou perguntar uma coisa pra vocês que ficam em dúvida no final do filme. O Thanos se colocou no meio dos 50%? É mesmo. Deveria estar, né, também. Porque o dono é o dono da bola, né, mano? O dono da bola ali não funciona não, as regras pra ele, né? O dono da bola é mesmo, né? Peraí. É o Racha. Não, mas quer saber o que seria uma reviravolta foda? É que ali realmente não estivesse morto e o próximo filme foi ele tentando reviver pra poder trazer os caras de volta. Assim, ó, o desafio maior do filme era pegar uma porrada de cara, botar tudo ali no... Porque cada um deles é protagonista do seu próprio filme. Aí vai juntar todo mundo ali em um filme só. Aí eles tinham que dividir, né? Ainda bem que eles dividiram, porque ficou mais... um pouco melhor, né? Do cara entender ali o núcleo de cada um, né? E tal. O que eu fiquei preocupado nisso aí é que quem ia dar de cara com Thanos eram os guardiões de cara. Só que os bichos são muito fracos, mano. Até o Star-Lord fala, né? Ah, tu tá querendo ir com o Thor? Com o Thor, né? Com o Rock, né? Tá querendo ir com o Thor porque o Thanos não tá lá, né? É, bicho, é... Esse aí é o Manel, viu, mano? Manel tem essa ideia aí. O que eu achei sensacional do filme, né? O jeito que eles foram apresentando os personagens. Ali já daquela batalha de Nova York, lá do Doutor Estranho e Homem de Ferro, eles cortaram pra Escócia, mano. Aí mostraram a viúva, a feiticeira, junto com o Visão, né? Caralho, aí eles mano. Visão ali aquele doido, pau... né? Pra... né? Não, pior, eles tomando aquele pau doido ali, cara, eu falei, o cara caraca. Nunca tinha... né? Achou que tava apaixonado logo na primeira chave de... É o objetivo da humanidade, né? Até o robô se rende, né, mano? Com certeza, mano. Esse filme é genial, que eles colam a cena da Escócia já com Guardiões encontrando o Thor, mano. É onde rola as melhores piadas, né, maluco? Do Thor. Não, não. Quando eles encontram o Thor, aí ele... Quem é esse cara? Quem é esse cara? Aí o Drax o chega cara? Assim... Esse não é um cara, ele é um homem. É o que eu vejo. Você é um cara, ele é um homem. O que é isso? Aí a Gamora apertando o braço dele, esses músculos rígidos. Aí ele fica cheio de ciúme, né? Não precisa apertar ele assim, não, Baitão. Acho, nessa hora aí da luta que o Júlio puxou aí do Capitão América, quando aparece o Capitão América nas sombras, cinema vai à loucura, mano. Todo mundo gritando e tal. Hein, Jô, tu percebeu que ele arrancou América, a estrela do peito? Foi, ele arrancou e tá só o buraco, né? Não, a estrela do peito ainda tá lá, porra. Ah, tá arrancou, só o buraco, tá só um buraco preto, filho. Em baixo relevo, né? Ficou só o relevão preto, filho. Quem tirou do peito o quê, mano? A estrela, é, capitão, tirou a estrela. O Mandel tá louco. O Mandel tá loucaço, mano. Uma coisa que eu me perguntei, macho, é o Visão, mano, um cara forte, né? Fortão ali, né? Da Era de Ultron, um cara quase detonou o Ultron lá e tal. Aí eu, vixe, macho, o cara apanhou da galera e quem derrotou foi o Capitão América, mano. Não, aí os caras, mas no próprio filme o Visão fala pra feiticeira que aquela espada lá não deixou ele ficar intangível. A espadada ele deixou ele fraco, mano. Era uma lança especial, entendeu? É uma matadora de Visão. E os caras não lutaram com ele de frente, mano. Os caras chegaram na surdina, fizeram um plano pra pegar ele. Os caras vieram por trás, pegaram ele de surpresa, mano. Oi, mano. Mas o ataque certo é esse, é pegar na surdina, pô. Você não vai enfrentar de frente, né? Não dava, não. Porque ele... E ele não conseguia se regenerar, João. Ele não conseguiu se regenerar, mano. E o Capitão América chega, mano, e enfia o cacete em todo mundo, mano. É, o Capitão tá muito massa. Como é que pode, mano? O Capitão chega assim em Wakanda, né? Aí chega o General Ross. Não é, você não acha que tá uma bagunça na Terra, você vai ser perdoado. Aí ele manda. Eu não estou aqui atrás de perdão e nem pedi a sua permissão, tá doido, mano? Bicho, tá muito peitudo, mano. E aí todo mundo que falava que Marvel não tem consequência, sei o quê. Mas essa aí foi pesada, mano. Cara, deixou o cara máquina de combate aí, ó. Mas assim, eu achei a recuperação dele muito... Sabe, foi... Não foi tão impactante assim, porque a gente tinha visto ele fudido antes. E do nada ele se recuperou, tá? Ele não mostrou ele em Wakanda. Muita coisa de Wakanda foi simplesmente jogada. Como que se quem não assistiu Pantera Negra, meio que não entendeu direito o que aconteceu. Ah, mas ele não sabia de Wakanda não, achei. Aquela, mas assim, eu digo assim, por exemplo, a tecnologia de... Provavelmente a tecnologia que ele tá usando pra andar é de Wakanda. Não, mano, é do Homem de Ferro, mas... Ali é do Homem de Ferro. A do Homem de Ferro é de Wakanda. Não, do Homem de Ferro também não é de Wakanda. Quem falou que é nanotecnologia, né, do armador do Homem de Ferro. É. tecnologia. Não tem nada a ver com Wakanda, não, mano. Tem não, ali é só Homem de Ferro só. Homem de Ferro com Wakanda, mano? Tá doido, mano? O nanotecnologia sozinho. Cada ali só tem, cara, ali só começou tem com a armadura paia, depois foi a armadura da maleta, depois foi a da bazuca, depois foi a que vinha sozinho. O cara vai evoluindo, mano. Xiii, meu irmão. Sim, mas não faz sentido, cara. Ali, ali pra mim, pois é, pra mim pareceu coisa de Wakanda, cara. Sim. Mano, é o XPC todo chumbado e foi evoluindo a máquina, o cara não pode evoluir também. Gente, posso falar uma coisa pra vocês? Ah, se fosse o Wakanda, ele tava andando sem qualquer artifício. Ele tava andando normal. Porque a Wakanda é pura. Não, é, pois é, eu tô dizendo não só do cara, mas também do Homem de Ferro, cara. Não, ele era a armadura Wakanda, dele, não, você vê que é que. Cara, é o mesmo esquema do Pantera Negro. Não, é o mesmo esquema, mas não é a mesma cor, não. Agora eu achei massa foi a briga ali, Tony Stark com Doutor Estranho, viu, mano? Os dois se batendo ali. É muito ali. Massa, é uma luta mas de ego tá enorme. Que não. Pariu, viu, mano? É, mas ali são dois Sherlock Holmes, lembram-se de passagem, primeira dica de passagem. Ele mas chega gente, assim, mano, o Tony Stark lá. É, o que é que vocês fazem aqui, além de animar festa aqui? Aí o Doutor Estranho, eu protejo a sua realidade, seu borsal. Puta que pariu. Aí quando chegou o Falso de Ébano lá, vamos pegar o Lula Molusco aí. Isso é muito massa, mano. É, mano, o Tony Stark é o melhor, mano. Aí o Tony fala, Hulk transforma, não tô conseguindo, tá me envergonhando na frente dos magos. É muito massa, mano. Me envergonhando na frente dos magos. Ah, mano, é muito bom, mano. Isso aí é frase de RPG, viu, mas isso aí. Ei, vai tá me envergonhando na frente dos magos aí, mano. Aí a putaria, né, mano? Vem aí a participação de um dos melhores atores, né, que ninguém falou nada dele, merece o Oscar. Que é a capa do Doutor Estranho. Ei, Deus, é isso. Ô, João, eu tava falando isso contigo em off, cara. Caralho, mano, a Marvel foda, é gênio demais, né? Ela consegue dar personalidade pra uma capa, mano. Tá doido, mano? O Tony Stark mexendo nas coisas, assim, aí a capa dá uma tapão, é, né? Ô, João, o Thanos não pode fechar a mão, aí a capa agarra a mão do cara pro cara não fechar a mão, mano. Tá doido, mano. Muito foda. Os caras são muito gênio, mano. Vai o Tony Stark, Doutor Estranho, Homem-Aranha na nave do Falso de Ébano, né? Tem a cena antes, né? Tem a cena antes do... Homem-Aranha com lá de fora, mano. Tá doido, mano. O bicho sem ar, mano. Eu achei isso eu achei bem bolado do Homem-Aranha, mano. Porque ele é um cara jovem, né? Um cara adolescente e tal. Aí eles perguntam assim, mano, como é que a gente vai derrotar o cara? Ei, vocês assistiram Alien já? Aí ele fala assim, ó. Já assistiu aquele filme velho pra caramba, Aliens? Muito bom, mano. Foda, ali foi foda. Quando ele falou velho pra caramba, eu me senti mal, cara. Aí o Tony Stark... Deu um tiro, né, mano? A ideia é boa, mas tá doido, mano. No instante se livrou do cara. Tu acha que não dava tempo, não, mano? Ele botar uma barra de ferro ali na frente e se segurar. Aí o Tony fala pro... Na hora, o Tony fala pro Homem-Aranha, se tu citar mais uma vez cultura pop, eu não sei o que eu faço, mano. Toda hora era uma coisa da cultura pop, né, mano? Eu lembrei agora da melhor cena que tem, que ele fala assim, ah, é tipo, você salvou o universo dançando, né, lá no Tá Comum. Porque é, essa putaria, nossa, né, eles estão... Tá longe, né, eles, mano? Eles vão assim, pro planeta, né, encontram lá os guardiões. Aí rola uma mão de pia, né, Tony Stark contra os guardiões lá na hora. Aí... E essa parte aí, o Star-Lord tava poderoso, dando tiro, dando porrada no Homem-Aranha. Aí rola aquela parada lá, tipo, canje de aluguel, né? Um apontando a arma pro outro, assim. Chama, impasse mexicano. É, doido, muito. Essa cena foi ó, essa referência foi perfeita. É, só o... sei o quê, cadê o Thor, Vixe, tu conhece o Thor? Vixe, quem são vocês? Ah, são os Vingadores da Terra. Não, aí o Tony fala, tu é da Terra, né? Ele fala, não, sou do... Como é que é? Do Missouri, né? Eu sou do Missouri. Mas isso é na Terra, animal, cara. Muito massa, mano. Não tem a... Como foi que ele... O Estranho ganhou daquele monstrão lá no filme dele? Fez um loop infinito. É, aí... um loop infinito, né? Sim, sim. Até o cabo desistir, né? Isso, exatamente. Por que ele não fez isso com o Thanos? É, o Joel, é assim que o Manel conquista a mulher, né? O cara vai até a mulher desistir, ele pega a mulher, né? Manel tem uma joia do... do infinito. O Manel ganha a mulher do cansaço, né, mano, Joel? É uma boa estratégia, mano. Mas eu acho, mano, que ele não usou a joia, mano, porque ele tinha que proteger a joia, né? Pra ele usar a joia, ele tem que tirar, mano. Ele tem que abrir a joia e ficar com a joia exposta, né? Mas ele falou que... problema dele era levar a joia pra perto do Thanos, mas ele não queria usar a joia contra o Thanos. Acabou, porque que ele não chegou já usando, ora porra, né? Mas o Thanos tinha duas joias, mano. Sim, mas não, uma não segura a outra não, né não? Segura, mano. Podia fazer doido. Essa parada não. Aí ele, e outra, não tem aqueles portalzinhos que ele abre o portal e fecha? É. Aí até cortou a mão do doidão lá. O doutor Estranho abrindo o portal pra um pra pular, o outro vinha dava uma porrada e o outro abriu o portal pra dar um tiro. Caralho, tu é doido, é muito massa. É, foda, aí tem essa cena aí, por que que ele não abriu um portal no meio do Thanos? Rasgou ele no meio. Soluções do Manel, né? O Manel é aquele cara que chegava no Dragon Ball e falava assim: se o Geizão do Kuririn cortou a cauda do Freeza, por que ele não parte Freeza no meio, né? É. Mas é, mas por que não, mano? É porque Thanos era muito poderoso, mas o cara ali não ia. Poderoso é meu mano. Poderoso é meu Vem cá, o que o do Manuel seria capaz? É uma joia ele do infinito. Ele destruiria metade do universo. Do Manuel é uma joia do infinito? Puta que é o pariu! Agora imagine o Thanos chegando arrancando os do Manuel. Como é que é isso? Assim? A diferença é que os do Manuel tá aumentando a população de Fortaleza e o Thanos tá aí diminuindo. Ele tá aumentando, caralho, a metade do. Por que que eu nunca pensei nisso, caralho? O Manuel é o oposto do Thanos. Um diminui a população, o outro aumenta. Então, vamos lá, então, o Manuel seria uma forma de contramedida contra o Thanos. É. Tu não acha que o Star-Lord cagou o pau lá quando ele foi... Ah, certeza. Naquela hora de tirar a manopla, mano? Não, mas ali saiu, viu, macho? A manopla saiu e ele segurou ali com as pontinhas dos dedos. Mano. Eu dou no coração quando ela saiu, cara. Mas tu não achou que o Thanos ficou muito fraco essa hora, não? Porque o Thanos deu um pau no Hulk sozinho com duas joias e nessa hora ele ficou meio fracão, não? Todo mundo tem a mana, mano. A mana ali do LoL. A união faz a força. Ele já tinha usado as joias algumas vezes, a mana tava acabando, né? O MP dele tava acabando. A mana. Puta que mano. Pariu. Sim, Joe, sem essa contar é a pior que... desculpa que eu dou pra qualquer porra, mano. Sem contar que ele não esperava um ataque em equipe, né? É, ele chega e só tá o Doutor Estranho. É equipe, né? Ok, mana não, né, cara? Puta que pariu. Ah, e a outra ideia também do Tony Stark, mano. Parece que a joia do infinito, mano, ela tem. Pra ela funcionar, o cara tem que fechar a mão, né? O cara fecha o punho, aí a joia não, do infinito. Não, isso fica claro no filme. Então a manopla do infinito na mão do Neto ia ficar direto, mano, carregado, missando com a mão fechada, mano. Se a manopla do infinito estaria no Neto, ele estaria vendo. Filme de 10 de 10, não 8 de 10. Ela mão fechada, ele alteraria a realidade, né? Pra poder ver o filme de 10 de 10. Hein, meu João? E aquele plano ali foi de quem, João? Foi do Star-Lord ou do Homem de Ferro pra tirar a manopla ali? Do Star-Zan. O Star-Lord é muito massa, né? Não tá doido. Aí bicho ele... mesmo gordinho, bicho é doideiro. Ele queria tirar a manopla, né, do infinito dele, e o Tony Stark tava dizendo que não podia deixar ele abrir a mão, né? Ele não pode deixar abrir a mão e tem que tirar a joia do infinito, a manopla, né? E a ideia deles, mano, os caras lutando ali pra imobilizar o Thanos, de repente o Doutor Estranho abre um portal de cima, mano, e vem a Mantis, mano. Puta merda. Puta que pariu. Tô dizendo, macho, o segredo da vitória era o portal, macho. Abre um portal no meio dele e morria, mano. Pronto. Hein, Joel? E o Doutor Estranho tá tão bugado nessa época, nessa hora aí, que ele faz aquele truque com um monte de mão, mano. Que ele cria um monte de... Ele cria o Cash Boot no Jutsu ali, uma porrada de clone, mano. Caralho, macho. Nessa o Doutor Estranho hora no é o melhor cinema, filme, macho. Essa hora aí no cinema, quando ele abre os braços, fica uma porrada de braço. Vixe, mano. É irado, mano. Vale é irado, a ué, merda que doido, o truque dele acabou no instante, né? É, porque... O que eu achei massa dessa cena aí, João, que ele, lá no início do filme, ele fala pro Tony, né? Que não hesitaria em deixar ele morrer e o Homem-Aranha pra salvar a joia. E no final ele salva os dois, né, mano? É, salva os dois. Mas gente. No final ele já viu os futuros, né? É, tem essa parada também, ele que ele vê os futuros e tal. Até então. Mas que o Doutor Estranho viu o final do filme e não contou spoiler pra galera, não. Se fosse o Manel aí. Que... Ele viu que todo mundo ia voltar. Não vou contar não, porque senão vai acabar com a graça. Vou ficar calado. Se fosse o Manel aí. Ele tinha que ter feito igual no Guia do Mochilas Galáxias, mano, que ele chega e fala assim, ó. É, pra não causar excitação, né, nesse momento, só um... vai ter uma cena muito dramática, mas no final só um vai ferir o braço. Ah, é. Meu irmão, mas na hora que o Tony Stark vai pra cima do Thanos com toda a fúria, mano. Vixe, mano. Eu falei, não, ele vai morrer agora, mano. Eu falei, não, agora aí não. Ele é. Ele pega ali a espada do Tony Stark, ele faz, me enfia no Tony Stark, eu macho, minha espinha gelou. Aí, João, essa armadura tá muito bolada, hein, mano? O cara faz um canhão na perna, ele o cara faz tudo, canhão, mano, na mão. Escudo. É, espada, mano, tá muito doideiro, mano. Caralho. Pois é, eu acho que a nanotecnologia dá cabimento pra isso, né? Já que ela transforma as coisas, né? É, deixa tá massa demais, mano. Tá doido. Quando ele enfia a espada, mano, vixe, mano, o Tony Stark vai morrer. Puta merda, espinha gelou, mano, assim. Eu vá morrer. Mas não tomamos isso, não, mano. Caralho, mas não, mano, faz isso não, mano. É, João, só trocando de núcleo rapidinho, hein, Jota? Tu que viu o Thor Ragnarok? Tu não achou paia os caras? Agora cara tu que viu, mas todo mundo viu, mas. Ah, é porque o Jota achou tu que massa. Viu o Thor Ragnarok, ninguém vai ver. Vai todo. É porque no Thor Ragnarok falam pro Thor que ele não precisava do martelo, né? Ele era o martelo. É. Aí o Vingadores meio que desconsiderou isso, né? Aí o cara não, faz uma sidequest só pra conquistar um martelo. Mas é porque uma coisa que até ouvi o pessoal falando que eu achei interessante, que é tipo assim, eles quiseram deixar todos os personagens o mais forte possível até o momento pra esse filme, entendendo? Menos então, tipo o assim, Star-Lord, né? Porque o Star-Lord ele tava poderoso no filme anterior, aí deram uma diminuída, né? Pra... Então, Jota, se no cara, final do não, filme ele tá... Ele perdeu o poder porque o pai morreu. É, pois é. Exatamente. Mas ele engordou também. Porque vocês estão esquecendo que no primeiro filme ele controla um Joia do Infinito. No Guardiões, né? Filme ele descobre que é um deus e foi por isso que ele controla o Joia do Infinito. Né? Então ele é o único dali que tem a capacidade de controlar a Joia do Infinito. E mais ou menos ainda, né? Porque ele pegou na joia e ainda ficou lascado. Ele. Mas, se tu for parar pra ver, até o Thanos no filme parece não ter o controle total sobre as joias, mano. É. Porque tem hora que ele faz coisas absurdas com joia, tem horas que não. Pode ser uma falta. É aquela parte que ele corta o Drax igual manteiga, massa, mano. Tá entendendo? Tipo assim, eu vi aquilo ali como fosse assim, um Thanos, ele pegou a joia, mas ele ainda não descobriu como usar na totalidade. E até mesmo a manopla não tem o controle total das joias, que no final ele, quando ele estala os dedos, ela destrói, mano, ela se quebra. A saga, é isso que eu tava dizendo, a bichinha se quebrou, não foi não? As joias? Não, as joias não, a não, manopla. A manopla. Pois é, mas é porque na imagem, quando aparece a manopla toda arregaçada, parece, eu não vi direito as pedrinhas. Pra mim tava ela tudo tava quebrado lá. Também. Não, tava não. E, Joel, e caveira vermelha no filme, mano? Caveira vermelha, por essa eu não esperava, viu? Não, não, você não esperava o anão gigante. Caveira vermelha. O anão gigante foi massa. Mas isso aí foi uma parada muito foda, mano, porque quando na quest lá do Thor, quando apareceu lá o anão do Game of Thrones, eu, caralho, mano, esse bicho tá no filme, mano, que diabo é isso, mano? Um negócio impressionante, mano. É, bicho aí tem moral. E aí, mano, é o anão gigante, viu? Que foi estreado aí no Asila, né? Que a gente falou do anão gigante aí muito tempo. Muito antes de sair o filme, a gente já tava falando do anão gigante aí. Acho a Batalha de Wakanda. Presta atenção nessa cena. Tá, a galera, eles abrem os portões, né, de Wakanda pra os cachorros vão vir correndo. Aí lá vem eles correndo, todo mundo correndo. Mas presta atenção na música nessa hora, mano. Macho é foda demais. Fica só o... Vixe, meu irmão, lá vem. Agora! Tu é doido. E o Pantera Negra, o Capitão voado lá na frente. E teve aquela batalha dupla lá da viúva com a mulher da guarda do Pantera, que foi doideira demais, mano. As duas lutando juntas, mano. Acoei. Merda, mano. Naquela hora que vem o serrotezão, mano. Serrotezão ali, vixe, meu irmão. É doido. Serrote, mano. Eles não aquela mandam, mano. Eles mandam uns... uma serra as zona. Assim. É, umas bolas zona, uma serra zona. Ah, sei. Aí a Viúva Negra brigando com aquela mulher lá, né, filha do Thanos. Aí chega a Feiticeira Escarlate, joga ela pra cima e o serrote atropela a mulher. Não, ele é perto da meia-noite, não, como é que chama, cara? Filho de Thanos. Esse é o nome dele. Perto da meia-noite, o nome do cara. É, ele tá perto da meia-noite, né? Ela, inclusive, passou da meia-noite, né? Aí acontece o que... todo mundo tá esperando, né? O Thanos pega todas as joias, mata o Visão e estala os dedos, né? E todo mundo ali, metade, todo mundo morre, né? Ah, eu vou nem mentir não, que a galera no cinema ficou tão puto que quase ninguém esperou pra ver o pós-crédito, mano. Acho que a galera aqui, a galera ficou foi saiu. Triste, mano. A galera ficou foi não, triste. A galera não gostou não, viu? A galera xingando, mano. Sério mesmo, sem sacanagem. A minha noiva ficou puta, mano, porque o Doutor ficou Estranho ficou transtornada morreu. Com a morte do Groot, mano. Quem? Do Groot? Do Groot. Vocês viram, só e outra, cara, também vocês viram puto. O pior de tudo? Vocês viram agora que o James Gunn fez pra deixar todo mundo mais ainda triste ainda? Ele confessou que aquela hora que o Groot tá morto, ele tá dizendo, pai, papai. Aí o cara... O cara inventou na hora, né? Eu acho, mano. Pode ser qualquer merda, né? Mano, vocês, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês se tocaram que ele botou um dramazão pesado ali em cima do Homem-Aranha morrendo, mano? É, mano. Porque... E a galera morrendo foi tudo... morrendo foi tudo mal limpeza. Ninguém sofreu. É só sumindo. Aí, quando chegou o Homem-Aranha, foi maior sofrimentozão. Inclusive, na hora do Homem-Aranha, mano, ele vai desaparecendo até mais devagarzinho. É pra dar um... os caras fazem igual no Mortal Kombat Aniquilação, voltar o próximo filme com os atores tudo mudado, mano. E voltar o Raiden também. Volta... O Nicolas Cage de Homem de Ferro. Volta o Christopher Lambert como Thor. Aí existe um termo chamado putaria com a gente, né, cara? Eles estão de putaria, né? A única coisa que por que o espaço de um ponto ficou só de um ano? Porque o Vingadores geralmente de 3 em 3 anos, né? Não, mas é porque já estão gravando o outro, mano. É porque, tipo, gravaram é um filme só. Né? É que nem o Crepúsculo na Riviera 2. Deixa a comparação aí. Porque... Se eu saísse do cinema e os caras já tivessem. Ei, mas já tá vendendo Vingadores 4, mano. Eu comprava e ia assistir na hora. Eu também, viu, mano? Certeza. Se duvidar, o Neto já tá assistindo na 8 de 10. Né? 8 de 10. Não, 7,5 de 10. 7,5 de 10, o Neto tá assistindo. Nem o Neto campeão, ele já tá vindo, cara. 7,5 de 10. O nome desse cast tem que ser Vingadores, né? 8 de 10. Hasta la vista, baby.